Calling me, vem fazer meu dia bem. Com você, vivo melhor que a vida tem. Amanheceu aqui dentro, que é pra mim eu aceito. Sei que sou rica de tudo e nem tem a ver com dinheiro. Dias de luta, até chegar na conquista. Eu vou sorrir, eu vou vibrar, cada vitória é bem-vinda. Foi meu sufoco, mas sei quem fez jogo virar. Quem me protege não falha, eu nasci abençoada, yeah. Fiz meu caminho, mas sei quem me fez caminhar. Quem me protege não falha, ele que faz minha estrada. Abençoada, yeah. Fiz meu caminho, mas sei quem me fez caminhar. Quem me protege não falha, ele que faz minha estrada, yeah. Mas a caminhada foi abençoada. Aprendi com a vida, nada vem do nada. Pra quem não tem nada, fé é tudo. É o escudo e a espada, a luz no escuro. No fim do túnel, a estrada, a escada, a mão que eu seguro. Não me afundo, já não me confundo. Por onde eu vou, eu sei que ele tá junto. Foi meu sufoco, mas sei quem fez jogo virar. Quem me protege não falha, eu nasci abençoada, yeah. Fiz meu caminho, mas sei quem me fez caminhar.